a minha vida teve fim. De hoje em diante vou modificar o meu modo de vida. Naquele instante que você partiu, destruiu nosso amor. Agora não vou mais chorar, cansei de esperar enfim. E pra começar, eu só vou gostar de quem gosta de mim. Oh, só vou gostar de quem gosta de mim. O amor não é bom sentimento. Por nombrar três de um mesmo álbum, Ritmo de Aventura, de 1967. Las letras de sus canciones me ayudaron a descifrar los sentimientos que poblaban mi espíritu, los amores y desamores de juventud. Não vai ser fácil, eu bem sei. Eu já procurei, não encontrei meu bem. A vida é assim, eu falo por mim, pois eu vivo sem ninguém. Hoy, 19 de abril, Roberto Carlos cumple 85 años. Y sigue activo. Su agenda incluye una gira por Estados Unidos ahora en mayo con shows en el icónico Radio City Music Hall de Nueva York, también en Boston, en Miami y en otras ciudades. Esta misma noche se presenta en Cachoeiro do Itapemirim. Eu passo a vida recordando de tudo quanto aí deixei. Cachoeiro, cachoeiro, vim ao Rio de Janeiro pra voltar e não voltei. Mas em esse lugar, com esse nome tão bonito, nasceu Roberto Carlos, ciudad del interior del estado de Espíritu Santo. Pois todo pranto destas mágoas, ainda irei juntar as águas do teu Itapemirim. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Essa é uma das muitas histórias que acontecem comigo. Primeiro foi Suzy, quando eu tinha lambreta. Depois comprei carro, parei na contramão. Para que tengan una idea, ya ha vendido más de 150 millones de discos en todo el mundo. Su carrera musical comenzó a los 9 años, cuando cantaba en la radio Cachoeiro en su ciudad natal. En 1957 formó el grupo Os Sputniks, junto a Tim Maia y a Erasmo Carlos, con quien mantendría una larga y fructífera colaboración artística. Saí da oficina poquinho desolado, confesso que estava até poco envergonhado, olhando para o lado com a cara de malvado. Calhambeck, bibi. Su primer éxito llegó en 1964 al presentar el programa televisivo Joven Guarda, que se convirtió en todo un movimiento musical en Brasil, liderado por Roberto Carlos y en el que se fusionaba el rock con ritmos brasileños. Você pensar que vai fazer de mim o que que faz com todo mundo que te ama. Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Algunos de sus mayores éxitos incluyen temas como Un Millón de Amigos. Eu quero apenas olhar os campos, eu quero apenas cantar meu canto. Eu só não quero cantar sozinho, eu quero um coro de passarinhos. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter. Eu quero ser sua canção, eu quero ser seu tom, me esfregar na sua boca, ser o seu batom, o sabonete que te alisa embaixo do chuveiro, a toalha que desliza no seu corpo inteiro. Cama e mesa, Lady Laura, Detalles. Não adianta nem tentar me esquecer. Quando era um tiquinho, colorido, pegando a ladeira, não te vi, saltando na beira, ver-te a ti. E assim, em tus ojos, algo novo descobri. As forças assim, queiras vir. Gato me ansia, companhia. Desde que... El gato que está triste y azul, entre muchas otras. La ventana es más grande sin color. Y el gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor. En 1968 ganó el Festival de la Canción de San Remo en Italia con la canción Canzone per te. ¿Se acuerdan? La festa appena cominciata è già finita. Il cielo non è più con noi. Il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande. A partir de los años 1970, su estilo musical dio un giro hacia la balada romántica, lo que consolidó su fama en toda América Latina. Este amor que tú me has dado, amor que no esperaba, es aquel que yo soñé. Va creciendo. Este cambio le permitió conectar con un público más amplio y se convirtió en el rey de la música latina. Tradicionalmente, Roberto Carlos editaba dos discos por año, uno en portugués para el Brasil y otro en español para el resto de América Latina y España.

comigo. Tudo isso vai ficar no horizonte esperando por nós dois. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Além do horizonte existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar. Quero, e tão bem comportado, às vezes eu me desespero. Se faço alguma coisa, sempre alguém vem me dizer que isso ou aquilo não se deve fazer. Restam meus botões, já não sei mais o que é certo. E como vou saber o que devo fazer? Que culpa tenho eu? Diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Há muito me perdi entre mil filosofias. Virei homem calado e até desconfiado. Procuro andar direito e ter os pés no chão. Mas certas coisas sempre me chamam a atenção. Cá com meus botões, bolas, eu não sou de ferro. Paro pra pensar, mas não posso mudar. Que culpa tenho eu? Me diga, amigo meu, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Casual, e tudo anda bem num bate-papo informal. Uma noite quente sugere desfrutar do meu terraço à vista de frente pro mar. Mas a noite é uma criança, delícia no café da manhã. Então o que fazer? Já não quero mais saber se como alguma coisa que não deu. Todas as vezes que você passa,

E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, larará, larará, larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, e das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, larará, larará, larará, larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará. Ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Quando você me ouvir cantar, venha, não creia, eu não corro perigo. Digo, não ligo, deixo no ar. Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar. Tudo vai mal, tudo. Tudo é igual quando eu canto e sou mudo. Eu não minto, não minto. Estou longe, perto. Sinto alegrias, tristezas e brinco. Meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo. Como dois e dois são cinco. Quando você me ouvir chorar, tente, não cante, não conte comigo. Falo, não calo, não falo, deixo sangrar. Algumas lágrimas bastam pra consolar. Tudo vai mal, tudo, tudo, tudo, tudo. Tudo mudou, não me iludo e conto. Mesma porta sem trinco, mesmo teto, e a mesma lua furar nosso zinco. Meu amor,